tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. dia com Ouro e Platina é sempre assim, a melhor música. Yeah! passa agora, na sua Antena Web, Ouro e Platina. Red wine in a 80s style, red wine in a modern beat. so fine. You keep me rocking all of the time. Red, red wine, you make me feel so grand. I feel $1 million when you just sing me on. Red, red wine, you make me feel so sad. Está a ouvir Ouro e Platina.

Shoot it! Summertime love, in the summertime love.